Master Atração. Aqui tem grave de verdade. Tem a pena praia, tem gadinho e tem mansão. Nós não passa perrengue, pra tudo tem solução. Mas vou descrever o ponto fraco do peão. Tem cabelão, tem sorrisão. E além de tudo, a desgramada é DJ Frequência Mix.